Isso é bandido, gato preto, MCCL, Estúdios Love Funk. André CDs, o moral de Bicoara. Uns gole no uísque me deu uma coragem. Chega nela e pediu o WhatsApp. Matei a minha sede e minhas vontades. Chupei ela de língua e chamei pro pai. Tu tá gostosa e sabe que eu não vou perdoar. Pode chamar de covarde que eu vou lhe maltratar. Que dera, espertinha. Quis me enganar, mas eu não sou milho pra cair no papo de galinha. Que dera, espertinha. Quis me enganar, mas eu não sou milho pra cair no papo de galinha. Essa vai tocar na carreta do Hulk, carreta RR, Caminhão Arizona, carreta Evolution, tamo junto. Alô, carreta do Paulista, Boa do Frango, Paredão da Graxa, carreta Maninho Moto, tem que respeitar. É a Paredinha, Link Tech. Alô, carreta do Mamuto, tamo junto misturado, Paredão Pegação. Meu parceiro Chuação Equipadora, Estonação e Revestimento, Play Solda Equipadora, Arrasa Equipadora, tudo revestimento. Uns gole no uísque me deu uma coragem. Chega nela e pede o WhatsApp. Matei a minha sede e minhas vontades. Chupei ela de língua e chamei pro bate. Tu tá gostosa e sabe que eu não vou perdoar. Pode chamar de covarde que eu vou lhe maltratar. Que dera, espertinha. Quis me enganar, mas eu não sou milho pra cair no papo de galinha. Quitéria, espertinha. Quis me enganar, mas eu não sou milho pra cair no papo de galinha. Pega aí o Lip Black Nona que eu tô com a molesta hoje, viu? Meu parceiro Sancra CD já tá ali com um copinho de suco na mão e tá com a gota serena. Bora, meu parceiro, romper de CDs, Detona CDs, DJ Bonecão, mas quem? Lipinho MP3, chama! Olha meu parceiro, fugir do cavalo, mata os pés pra entrar dentro de casa, que os pés tá cheio de barra aí do mosquito. Bora, meu parceiro Flávio Vulgueritz, Maciel Divulgações, Biqueta CDs, tamo junto, é da hora, rapaz. Rafael Mix.